Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon. Não esqueçam suas mega pedras em Pokémon Sun Moon. Do meu outro lado está o Lucas. Sobrevivendo. Por que sobrevivendo? Porque a gente vive numa cidade perigosa, cara. A gente pode morrer a qualquer momento. Olha o bolso aí. E diretamente do Japão não tem ninguém. Acho que o Jefferson tá trabalhando, sei lá se ele desmaiou de esforço, mas ele sumiu. Ou veio de tsunami, né? Ficou jogando Switch lá no porto lá e foi engolido por uma onda. Lançou o Pokémon Silver na eShop. E junto com o Pokémon Silver, veio de brinde pra quem vai comprar até o final do ano, acho. Os brindes são o tema pro 3DS e o Celebi Pokémon Sun Moon, né? Que nem a gente já comentou no cast passado. E eu não recebi os meus brindes. Aí eu fiquei cadê esse tema? Eu queria muito tema. Celebi eu vou pegar, mas não fazer tanta questão. E eu fiquei, cadê esses temas? Aí eu esperei o lançamento. No lançamento, nada. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou ter que entrar em contato com a Nintendo. Aí eu fui lá, fui no canal e eu vi que não tinha como mandar e-mail. Ou eu ligava pra eles, ou fazer um chat. Aí eu falei, vamos, vai ser o chat, né? Aí eu dei aquela respiração profunda, porque meu inglês não é excelente. E aí eu fui lá com aquele inglês merda pra conversar. Aí o cara perguntou meu ID, meu e-mail e minha data de nascimento. Aí eu falei lá no meu ID que tem Jomon, e meu e-mail também tem Jomon. E aí o cara perguntou, Jomon é seu nome? Aí eu falei, não é meu nome. É um nick que eu uso na internet há muito tempo. Aí ele falou, por acaso tem alguma relação com Mega Man Battle Network? Mentira! Ele mandou essa, mano. Ele falou, mano, parabéns, os caras da Nintendo são muito bem treinados, cara. Mas mano, por quê? Não entendi. Por que é relacionado com Mega Man Battle Network, meu nome? Mentira, eu não sabia. Eu tinha esquecido. É que assim, o meu nome eu fui criando quando eu tava jogando Ragnarok, aí eu tava jogando Mega Man Battle Network na época. E aí eu tava preso num puzzle e uns bichos não paravam de falar o nome Jomon. Aí eu falei, puta, mano, esse nome é legal, né? Aí eu coloquei no meu personagem Ragnarok. E aí eu joguei muito com esse personagem e virou meu apelido. E aí o cara chegou e falou, mano, eu falei, caralho, é? Como você falou caralho em inglês? Eu não falei caralho, mas tipo, fiquei muito surpreso. Aí o cara falou, eu uso esse nick também desde 2006. Não, mentira. Ele falou isso, é aquela coisa, essa parte eu acho que ele tava só dando aquela amizade, sabe? Mas e se ele for um anti-Jomon que vive nos Estados Unidos? Se ele é o anti-Jomon, ele tem que ter o um nome contrário seu, né? Como é que ficaria Jomon ao contrário? No Moji. Ou se não, algum nome tipo Jomon com um X em um muito barato. Ele é o seu nobody. É meu nobody. A gente tá sem o Jefferson aqui, então vai ser mais bosta pra discutir sobre isso. Não, olha só, eu estudei um pouco, eu tô pronto pra discutir. Tá, nossa, ainda discutir. Bem, mano, porque se depender de mim... Eu tô assumindo o papel de Jefferson aqui, então eu vou até falar com ele. Vamos lá. No cast passado a gente esqueceu de comentar sobre Fire Emblem Warriors. Então eu vou aproveitar agora pra comentar sobre a personagem anunciada no Direct, que foi a Lin. A personagem anunciada na TGS, que foi a Celica, do último Fire Emblem, o Shadow of Valentia. E dois personagens que aparentemente vazaram, que é a Kaeda, do Fire Emblem Shadow Dragon, e o Navarre, do mesmo jogo. E a linha do Fire Emblem de GBA, o primeiro Fire Emblem que teve aqui. E aí, Mario, o que você achou dessas inclusões no jogo? Nossa, já excluiu o Lucas da conversa, né? eu me senti lisonjeado até de ser escolhido. Que coisa horrorosa. Eu achei bom porque até então só tinha personagem de Awakening feitos praticamente, né? Quer dizer, eles estavam dominando. Sim, tinha o Marth só pra equilibrar as coisas. Mas o Marth tá em qualquer lugar, né? Eles estão mostrando a Lucina também, whatever, caguei pra Lucina. Ué, ela deu Awakening, porra. O Jeff não ia falar assim, Mario. Você tem que estar de acordo com o personagem. Tem razão. O que vai não presta, jogo de estratégia é o que há. É isso aí, jogo de estratégia é o que há. É Fire Emblem e o Jomon tá errado. Eu não tô acostumado a jogar Fire Emblem, né? Se eu não me engano, a Celica é do 3DS também, certo? Era do 3DS, era do último que saiu. Qual que é a importância dos jogos do 3DS sobre qualquer outro, dado que tá lançando tanto personagem assim pro jogo? Que Fire Emblem ia falir, eles basicamente falaram, o Awakening vai ser o último. Por quê? Porque isso aqui não vende. Mas não vende no ocidente, tanto que o último antes do Awakening não saiu no ocidente. E no Japão tava vendendo muito pouco. Essa não, o último vai ser o Awakening, e aí a gente vai colocar tudo que a gente gosta da série. E aí eles colocaram tudo que eles gostavam e vendeu pra caralho. E eles lançaram no ocidente e vendeu pra caralho. Aí o Fates foi lá, eles colocaram o sistema de casamento e vendeu pra caralho. E no ocidente também repetiu o mesmo sucesso. E aí esses dois, o Awakening muito mais, ele salvou a série, né? Então ele é, uhum. ele é muito emblemático e eles gostam muito. Basicamente você separa os fãs de Fire Emblem antes de Awakening e depois de Awakening. Eu, no caso, depois de Awakening. É por isso que é importante. E o Shadow Dragon é importante pela tradição, né? Você coloca do primeiro jogo pra não esquecer as origens. Mas é só o Marth que tá, né? Por enquanto só. Mas vai, a Tick tem amiibo já, basicamente. Então ela tá no jogo, né? É, então você tá achando que todo personagem que tem amiibo vai aparecer. Não, a Tick ela tem amiibo do Warriors. Esse é o problema. Lembra lá na E3 que anunciaram? Sim. Então, a Tick é uma delas. Então, muito provavelmente... E ela tá na capa vazada. Tem uma capa do jogo que vazou na internet, que eu não comentei aqui. Eu vi a capa também. Aí, então, e nessa capa, ela tinha a Lin e a Celica. E esses essas duas personagens, ninguém tava chutando, porque não tinham, tinham falado que ia ser só o primeiro e o 13º e 14º jogos que ia ter personagem. Então ninguém ia chutar elas, principalmente a Celica sem o par masculino, né, que é o Almi. Sim. A Celica é uma das protagonistas, né? Sim, e o outro é o Almi. É bem rara no Heroes, né? Sim, eu tenho ela 5 estrelas só pra bater uma moral aqui. A Linha, ela tá lá por cotas, então. Tá, ela tá porque ela ganhou na votação do Heroes, personagem feminina, a mais popular é ela. Mentira. É, ela bateu a Lucina. Impressionante, de verdade. Então, provavelmente, ela foi meio... As duas ali, uma por causa que... Ah, a gente tá lançando um jogo no 3DS, faz propaganda aí. E a outra foi porque ganhou no joguinho de celular como top 1. Então, coloca as duas. Só que é impressionante que elas estão no jogo, porque eu achava que elas... É DLC, e se lançasse elas em DLC, eu 100% comprava. Eu tenho algumas perguntas pra você, Jamon. Eu realmente não tô na expectativa desse jogo porque eu não acompanho Fire Emblem. Sim. Como um bom musou, a gente sabe que basicamente o que muda nos jogos é a mecânica do personagem, mas no final você vai sair dando porrada em todo mundo e eliminando inimigos em massa. Sim, é skin, né, basicamente. É quase uma skin, mas nesse jogo do Fire Emblem, pelos vídeos, etc, faz diferença? Os personagens, eles estão lançando cada vez mais um personagem aqui, outro ali. Quando eles estavam anunciando o jogo de Zelda lá, Musou, tinha muita gente que falou, ah não, agora compra o jogo quando lançou um determinado personagem, porque esse cara se representava muito pelo personagem. Faz diferença você anunciar um personagem novo em Fire Emblem pra você? Por exemplo, dado que você não compraria o jogo, mas ah não, por esse personagem eu vou comprar? Então, eu tô vendo muita gente reclamando que não tem um like, e falou, ah, se tivesse o like eu comprava. É aquela coisa, é barulho de internet, né? É a mesma coisa, provavelmente, onde você tá se baseando no Hyrule Warriors. Então, provavelmente faz os personagens mais antigos aparecerem. Porque tem os fãs da franquia que não gostam depois do Awakening, porque, assim, é elitizar o negócio, os caras gostam de elitizar as coisas. Mas do Ike, muita gente sente falta, especificamente do Ike. Então, acho que faz diferença sim. A temática do Heroes é mais ou menos parecida com a do Warriors, né? De juntar os personagens e você vai se caracterizar com um ou com o outro, enfim. No Heroes tem uma explicação, um motivo de você conseguir summonar os personagens, né? Agora, sim. Qual que é a explicação do Warriors para os personagens simplesmente aparecerem? Porque ele tem um plot, a história tem personagens únicos, né? Que vão surgir nesse jogo. Como o jogo ainda não lançou, ninguém sabe direito como tá a história. Aparentemente vai ser os dois personagens principais lá, os irmãos, eles vão estar passando pelos outros mundos, e aí nisso eles vão recrutando a galera. Eles vão se intrometer na história original. Ah, mas entendi. Até aí, o Hyrule Warriors também, a história era tipo, abriu o portal em Ocarina of Time e de repente pulou uma galera aqui. É bem aleatório mesmo. É o negócio da porrada. Talvez então, eu até compre esse aí do Fire Emblem, porque eu gosto muito desse estilo. Aquele do Zelda eu gastei fácil, quase 100 horas pra bobear, mano. Muito tempo mesmo. E parece que é rápido do mesmo jeito, assim, que eu comprei o Dragon Quest e o Dragon Quest é meio lerdão. Esse aí parece que é rápido igual o do Zelda. Então, não, acho legal. E vai ter DLC pra caralho. Tal qual como o Hyrule Warriors, que eles vão ganhar em cima da DLC com um personagem novo. E aí que vai entrar o Ike. Quando entrar o Ike, a galera vai gastar dinheiro a rodo com DLC. É, vai entrar a fantasia de Páscoa do Marth também. O Roy também. O Roy, então, o Roy vai, certeza, ele tem amigo. O Roy vai ser de praia. Ai, meu Deus. E aí eles colocam outros personagens no meio, né? Bota o Shulk lá. Para. Aí é outro livro, né? Aparece o Pokémon lá também. e vira Smash Bros. Musou, né? Falando sobre o anime de Pokémon, eu não tô acompanhando muito, mas a notícia de que o Brock e a Misty iriam aparecer em alguns episódios me fez ter interesse novamente. Foram esses episódios 42 e 43, se me engano. É isso aí. Ou 900 e alguma coisa, numerando desde o início. Ah, não. Se for pegar do começo, aí fudeu, né, cara? É, e eles são especiais de 20 anos, né, do anime, né? Sim, sim. Acho que é melhor dar uma resumida geral, assim, em cada episódio, ou não? Não. A Ash vai pra cantor, bate no... tem luta com a Brock e com a Misty, tem... Com a Brock com Misty. Olha só, João, já tá ficando tudo errado. O episódio 42, eles voltam pra Kanto e é um episódio bem nostálgico, porque eles encontram Pokémon de Kanto e os Pokémon de Alola e os personagens de Alola interagem com esse mundo de Kanto. No 42, eles vão também no laboratório do Professor Carvalho, aí é onde tem uns Pokémons do Ash que faz uma porrada de tempo que ele não vê. É, na verdade tinha um monte de Pokémon, né? É, não era só do Ash. Mas ele abraçando os Tauros foi de uma excelência, os Tauros felizes. É, eu achei bem engraçado. Na verdade, é bem fofinho. Todos os encontros, ele encontra o Muck, né? O Muck sobe em cima dele. E aí é verdade, Sim. Vocês viram os Squirtles também, com as roupinhas? É, com mas aquilo ali, eles estão lá, eu não sei. É que eu não tô acompanhando faz muito tempo, Pokémon. Eles estão lá no laboratório ou foi fanservice? Eu acho que não, eu acho que foi fanservice. É, possivelmente. Tem uma hora que eles pulam na água, aparece o Totodile e o Corphish, etc. Aquela cena fanservice das duas sonas, né, também na parte sexual da Ah, meu Deus, Jamon, puta que me pariu, velho. Mas então, criança, o legal, velho, daquilo é que a roupa da Misty tá igual do ginásio. Isso, dela. Isso, exatamente isso que eu queria falar, tá com a mesma cor. E até no episódio 43, já falando, o Brock também aparece sem a camisa, né, ele aparece com a mesma pose do líder de ginásio, né, de Pokémon Red. Deve ter visto no Twitter isso aparecendo, né, ou no Facebook. É, alguém viu, vocês devem ter visto isso, a Misty também uma hora faz a mesma pose que ela faz como líder de ginásio, né. Sim, eu achei bem louco isso aí. O desenho deles tá igual, tá mais parecido com o jogo, né, o Brock tá mais magro, ele tá com o cabelo mais em pé, certo? Ele tá mais magra também, né, como o cara mais fichada. E assim, que nem o Lucas falou, tem tanta referência, já nesse episódio eles mostram uma parte que o Kiwawi lá, ele corre com uma Rapidash, né, ele tá em cima do Charizard. Isso, mano. Mano, é animal, que faz referência à abertura. É a estrada da abertura, né? Eu pensava que só eu olhei assim e falei, será que não. É? Eu não sabia se era ou não. Essa parte eu senti o feeling de verdade, assim, tipo... Abertura, o Mezazi Pokémon Master tá tocando de fundo. Sim. É animal. É de fato. E, tipo, eu já briguei um pouco no Twitter por causa disso, mas eu gosto mais da animação do Sun Moon do que a do XY e dos outros, assim. Acho que desde que foi pra... Depois, um pouco depois de Johto, ali em Johto, depois eu não... de Pokémon muito interessante. No Samon eu volto a achar interessante. E funciona muito, tipo, as cenas que o cara tá sério e fica... E ele fica putão, principalmente o do de fogo, que eu não sei o nome do cara. Kiawe. Kiawe? É, Kiawe. Nome difícil. O cara. Você pode falar Kaki também. Aí as cenas com a cara dele ficando sério, mano, foi muito no time certo. Tá muito bom os episódios. Eu tinha esquecido que a Misty não gostava de Pokémon de inseto, velho. É bem bonitinho, né? Inclusive, essa parte inteira, né? Eles mostram a mais chibi, assim, gritando. Eu preciso concordar com o Jomon que a animação realmente de Sun Moon, eu acho que tá com mais cara do anime de Pokémon como ele deveria ser. Bem infantil, bem divertido e sem compromisso, sabe? Os episódios, eles estão sendo bem aleatórios. O Ash, ele não tem um objetivo fixo, sabe? Ah, preciso seguir por esse caminho igualzinho o jogo, que eu preciso enfrentar os líderes de ginásio. Pelo contrário, eles estão deixando mais livre pra história ser o mais aberta possível. Até vai ser estranho quando ficar sério, né, provavelmente, porque uma hora vai ficar sério com o Cosmog e família. A única coisa que eu achei meio bizarro desse episódio é que, mano, como que uma escolinha de crianças com 6 alunos matriculados de repente fala, vamos fazer uma excursão pra Kanto e vão de avião, mano. Mas eles não estavam falando que não era aniversário da escola? Era aniversário de 20 anos da escola. Escola? Nossa, mano, eu não tô acompanhando nada do anime. Eu liguei e vi essa escola. Eles falaram no início, o Ki do Negão chegou e falou, 20 anos. Eles falam que é 20 anos da escola que o Ash tá participando lá, né? E isso faz alusão aos 20 anos do anime, eu achei do caralho também. Ah, é? Tem uma parte que eu dei risada. Sabe quando o Ash encontra a Misty Brock? Aí tem uma hora que a Misty comenta assim: ah, a gente viajava há muito tempo atrás. Caralho, mano. E vocês estão na mesma idade? É, né, de fato. Tipo, achei muito nonsense. Parece que eles estão mais novos até. 6 meses, mano. É muito tempo. 6 meses? Caralho. É assim, eu ri muito, mas eu ri, tipo, de bobo quando o Brock foi cantar a primeira mina. Eu comecei a rir. Foi muito idiota, mas eu fiquei muito feliz assistindo o primeiro episódio, né? O segundo eu tomei espada pra caralho, mas eu ainda vou assistir. Não, mas sabe qual que foi a parada? É que esse episódio ele é nostálgico, o 42. Mas o anime de Pokémon, pra mim, ele tá tão adaptado à atualidade, o traço tá bonito, apesar de tá bem animado, e a história, que nem eu falei, tá bem despojada. Então, acho que você se descontrai mais assistindo. A minha opinião, acho que dá muito melhor o anime de Pokémon do jeito que tá, sabe? Eu concordo. Eu só assisti por causa da Brock e da Misty. Eu não vou voltar a assistir mais. Eu tô acompanhando o anime. É porque é um anime que você pode pegar qualquer episódio pra assistir a qualquer momento, sabe? É, eles estão deixando aquele estilo Crunchyroll da vida, né? Exatamente. Estilo Vila do Chaves. Pode ser Chaves também. O Jomon pediu pra não falar do 43, porque tem não, spoiler. Pode falar do 43. Eu sei da pose, eu sei que vai ter Mega Evolução, Zemur. Tem. É, todo então mundo batalha. Então você já sai o episódio inteiro. Pronto, acabou. É assim, todo mundo batalha. O Misty batalha, o Brock batalha, o Ash batalha. A Lily batalha? Não, a Lily não batalha. Não. São esses que eu falei, mais o Kiawe e mais a outra mina, uma das líderes do Trial, a de planta. A de planta? Nossa. É a batalha com a Misty, o Brock batalha com o Kiawe e o Ash batalha com a Misty. Ah, dá pra chamar de batalha aquilo? Ele só, tipo, lança um golpe, uau, você é forte. A batalha mesmo é o Kiwi lá com o Brock e o Ash e o Brock. É, eu acho da hora o Kiawe e o Brock, mano. Foi bem louco. Eu até esqueci que o Steelix tinha Mega Evolução. Parecia que ele tinha inventado naquele episódio. Agora o Steelix tem. Mano, eu achei muito louco isso também, que o Brock e a Misty, eles estão com pokémons novos, né? Eu não sabia se o Steelix, o Onix, tinha evoluído em algum momento do anime. Eu acho que tinha, né? Eu não lembro. Tanto que quando apareceu o Onix na primeira vez, aquela no episódio 42, eu achava que era o Onix do Brock. Do Brock, né? E, mano, e como é errado essa diferença de tamanho do Onix do anime pro Onix do jogo, né? Ah, é que no Charizard, né? É, também. O Charizard no anime é grande, mas ele é um anão no jogo. É, tipo isso. Pô, a gente esqueceu de um negócio bem importante, que quando o Jigglypuff aparece, ele canta lá. Ah, é verdade, é verdade. Aparece super aleatoriamente, né, só pra fazer aquilo. E foi legal porque no 43 aparece ele no avião, indo pra Alola junto com eles. A Jigglypuff? É, eu achei muito louco isso. E ela desenhou uma esfera de 4 estrelas na Star. É, no Stario, é verdade. Isso é uma outra referência, bem bacana também. Foram 2 episódios que vale a pena assistir, né, velho? Por mais que a gente tenha espalhado muita coisa aqui, vale a pena dar aquela assistidinha. Não, assim, se você não viu, é bem nostálgico. Eu me senti abraçado por um abracinho de mãe, sabe? Bem carinhoso, tomando chocolate quente. 40 minutos, né? De 40 minutos. Mano, depois de 6 meses eu tomei vergonha na cara e zerei Zelda Breath of the Wild. Eu tinha começado a jogar junto com o Jomon. Do lançamento do jogo que a gente começou a jogar, eu levei 6 meses pra terminar o jogo. Só que eu fui, assim, passos lerdos, porque eu fui visitando o Hyrule saltitando e cantando como um elfo feliz. E depois, assim, chegou lá em julho, mano, eu dei uma parada porque eu dei prioridade em outras coisas da minha vida. Como forma o tempo foi passando, foi virando uma bola de neve. Eu sempre falava, não, vou voltar a jogar. E cada vez menos eu tinha mais expectativa de voltar a jogar. E aí até que eu falei, não, eu não vou deixar passar agora que eu tô com uma folguinha da minha vida, vou zerar esse jogo. E eu meti a meta na minha cabeça, falei, vou zerar esse jogo hoje e acabei zerando. Você fez os 120 charms, não? Não. Foi uma vergonha e também não peguei o Hylian Shield. Mas a minha experiência em Zelda fica pra um outro podcast. Porque o que eu quero conversar é o seguinte, eu tenho essa estranha mania de chegar muito perto de zerar o jogo e não zerar. No caso do Zelda, faltava uma dungeon, eu tava com 90 shrines já e pegar uma última memória que tá dentro do castelo. Existem vários outros jogos que aconteceram a mesma coisa, que eu cheguei muito perto de zerar e não zerei. E até hoje, tamo aí. Eu não tive a experiência de terminar o jogo. Vocês têm algum jogo que vem na mente de vocês, que vocês chegaram perto de zerar e não zeraram? Ó, pera, só pra deixar aqui de informação adicional, eu zerei o Zelda. Eu comecei ao mesmo tempo que vocês, zerei uma semana antes, tá? Só isso. Tamo junto, então. Então, na lista do Jamon, já inclui Zelda. Eu já coloco o Zelda Breath of the Wild. Ó, inclui Zelda Breath of the Wild, Zelda Spirit Tracks, Zelda Twilight Princess. Você não zerou nenhum desses? Não, Majora's Mask, todos esses faltam uma dungeon pra acabar. Caralho. É exatamente o mesmo problema que o Mario falou quando ele falou a última dungeon faltou. Mano, essa Zelda me define na última dungeon, que eu normalmente eu dropo. Eu olho e falo, ah, beleza, só falta isso, né? Então. Agora que você falou, Jamon, o Phantom Hourglass aconteceu a mesma coisa comigo. Ô, mano, o Phantom Hourglass é muito bom, velho. Ah, é meio ruimzinho, né, cara? Ah, não, mano. O Lineback é o meu personagem favorito da série, velho. Ah, olha só. O Phantom Hourglass, eu já vi o final no YouTube, porque eu já vi que não ia zerar. Mas ele tem um pequeno problema, que quanto mais você se prolonga no jogo, mais difícil a dungeon fica. Então, o meu problema foi a motivação, porque, mano, eu tinha perdido e a dungeon tava enorme. Sabe que você tem que entrar lá e... Sim, esse é um problema, né? Que você tem que fazer todos os... Um saco, andares, né? Aí fazendo a mesma coisa, um monte de vez. É, então, falei, mano, não vou, velho. Desisto. Voltei a jogar. Eu acho que eu tenho um problema com Chrono Trigger, porque Chrono Trigger, eu já vi o início tantas vezes, Final Fantasy IV também, o início diversas vezes, acho que eu tenho, tipo, todos os finais em horas, mas eu não zerei nenhuma vez. Ó, Jomon, você não vai ser um jogador completo enquanto você não zerar Chrono Trigger. Eu não quero. Põe isso na tua cabeça. Caralho. Carteirinha gamer. Eu nem comecei esse jogo, então tô pior ainda, né? O Jomon começou umas 5 vezes esse jogo. Pelo amor de Deus, é. Eu detesto aquela feirinha. Mano, você nem passa por ela, cara. Você pode passar direto por ela, esquece ela, vai pro resto da história. Aí depois tem a parte do o Frog, que ele não entra ainda, aí você vai pro futuro, não lembro se você entra vai pro futuro na sequência. Nossa, é muito chato, meu velho. Deus. Faz speedrun, cara, é muito rápido essa parte. Speedrun de 8, 6 horas, né? Da hora pra caralho, ou mais até. Ah, Lucas, então tá, você tem algum jogo que você chegou perto do zero, não zerou? Tenho, Yooka-Laylee, eu parei de jogar. Nossa, hein? Puta história, mano. Você tá perdendo muita coisa mesmo. É bem atual, vai. Um jogo, tipo, mais clássico aí que você não consegue zerar ou você não tem isso. O Majora's eu não zerei também. Mas é porque eu vi muita gente zerar várias vezes. E eu sei de cor aquele jogo, mesmo não tendo feito a última dungeon. Então eu também sofro um pouco desse problema. Última dungeon do Zelda é difícil, né, velho? Você começar ela, na verdade. É, porque a dungeon lá do... Esqueci o nome, lá no deserto é muito chato. Demora pra caralho. Ah, dos espíritos, acho. Nossa, muito chato, mano. Jogo novo, tem o Mario Luigi Paper Jam, que eu achei uma bosta. Aí eu literalmente parei no chefe final. Aí eu desliguei o jogo e falei, foda-se, eu sei que é o Bowser, é uma bosta. Mario tinha isso aí de chefe final, tipo, que ele gostava de chegar na frente do boss final e não fazer nada depois. Não fazer nada. Eu queria fazer o final perfeito de Chrono Cross. Só que quando você tá no Avos, você tem que fazer uma sequência perfeita lá das habilidades. Eu tava fazendo certinho a sequência, errei uma vez, eu falei, puta, hein, que merda, depois continuo, nunca mais. Tá esperando lá até hoje. Tá. Mas de jogo da Nintendo, tem o Mario Galaxy, que eu acho que eu tava com umas 90 e poucas estrelas lá e não terminei também. Ah, não, mano, isso aí é fácil, é só ir lá, dar um pau no Bowser, acabou, mano. Mas eu queria pegar todas as estrelas. Aí acho que você só libera depois, não tem? Tipo, depois você libera o Bowser, aí libera um monte de sila verde e por aí. Ah, né? É? Nossa, sou um merda mesmo. Acho que é um ou dois. Tem Green Star, tem uma Red Star, tem umas coisinhas. É, tem as Purple no 1, mas é bom, é top zero. Acho que Ni no Kuni do PS3, tô olhando aqui, velho, Ni no Kuni eu cheguei até a metade, não foi. Mas acho que eu dropei, aí não é jogo que eu não consegui zerar. Tem jogo que você dropa, né? Tem essa diferença de você... Tem jogo que você quer zerar, só que de repente você perde a vontade, perde o tesão, e outro que você caguei. É tipo o Sun Moon pra mim, que eu caguei bem no meio mesmo. Mas você nem dropou, começou, né? Só. Não, o Sun Moon eu comecei, eu cheguei na metade, aí eu fiquei de saco cheio. Aí você não pretende voltar? Não, e não vou nem pegar outra Sun pra mão. Nossa, mano, a Lily fica triste com você. Não, mas olha só, pode escrever aí, podem me cobrar depois. Eu não vou comprar Pokémon Tração Ultramon. Pode escrever aí que eu vou comprar. Eu duvido, mano. Não vou comprar. Minha promessa... Mano, depois do que mostrar no último... Tá da hora, velho. Vocês ajudaram. Nossa, mano, eu odeio os Trials. Olha a promessa do Mario. Eu não vou comprar o Ultração, gente. Aí ele compra o Ultramon depois, foda-se. Não, falei Ultração é Ultramon. Mano, eu caguei pros Trials, acho uma merda. Não tem mesmo, você vai comprar só outra mão. Cara, eu vou comprar pelo quê? Pra ficar fazendo surf lá no... Igual Tony Hawk Pro Skating. Mantis Pro Skater. Pô, mano, tá da hora. Eu gostei desse trailer, E eu tô jogando Pokémon Silver e eu tô... A chama de Pokémon tá voltando no meu coração. Nossa, tá fugindo um assunto foda aqui, né? Tá indo pro Pokémon de novo, mano. É só o Jefferson não aparecer que esse podcast é só Pokémon. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós tivemos o comentário do nosso grande amigo Rodney Vino Arellana. Então vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor. Boa noite, turma. Já assistiram os últimos capítulos do anime de Pokémon? Já. Ficaram muito bons. Porém, acho que a aparição do Brock e Misty vai ser o único que vamos ter de cantor. Por isso, já não aguardo grandes novidades no Ultra Sun e Ultramon. É, depois desse trailer, esquece. vai ser ok, vai estar lá, existe. E como os últimos grandes jogos do 3DS estão prontos para sair, seria uma boa fazer um cast especial pro console, não? Calma, mano, a Atlus tá aí, velho. Ela, você não sabe até quando ela vai lançar coisa. Falando de animes, estão assistindo alguma nova série? Eu tô gostando muito do Gamers, que é basicamente uma comédia romântica com fundo de videogames. Com trans o quê? Transfundo deve ser com um background de videogames, né? É um anime essa série. Ele falou série, mas é anime, né? É, tá assistindo alguma nova série? É anime, falando de animes, alguma nova série de animes. A nova série de animes que eu tô assistindo é Samurai Champloo. Então... Nossa, mas isso é muito antigo, cara, não vale. Eu nunca terminei, então, eu só assisti esporadicamente no Cartoon e na Play TV. Então agora eu tava sentando e assistindo e é muito bom. E eu assisti, é verdade, The Witch Academia, que é excelente. Ah, não, ah tá, nossa. The Witch Academia da Trigger, é dos mesmos caras de Kill la Kill, mostra como uma história boa pode ser boa com personagens excelentes. Opa, como assim? Agora interessei. Aí, ó, é verdade, Lucas, é um outro fã de Kill la Kill que o Mario falta aqui, Kill la Kill com a gente. Eu não vou, mano, eu me recuso, cara. Kill la Kill é muito bom, cara. Você tem que abrir seus olhos, não é só putaria, são as roupas. Eu não acho que é putaria, eu acho que é nudez gratuita, só isso. Não é nudez gratuita, tudo ali tem um sentido, ou não, porque não faz sentido, mano, é excelente. Cara, eu tô assistindo Boku no Hero, mas é porque eu sou da moçada aí que vai na onda de anime popular, né? Então, tamo aí vendo shonen padrão aí, Boku no Hero, Dragon Ball Super. Nova série, acho que eu não tô vendo nenhuma. E o Gamers, eu assisti acho que um episódio primeiro e eu achei bem bom, é bem legal. Eu vi a temática e eu não gostei da temática. Mas talvez eu assista, sei lá, recomendaram, né? Então vamos ver. Já que a gente tá nesse modo otaku aí, se der pra falar de mangá, eu vou ter a ler Bakuman. Não, mas sabe por quê? Eu explico. Eu tinha perdido 4 volumes de Bakuman. E maluco, como foi difícil achar? Porque, primeiro, acabou, né? Eles deixaram de imprimir Bakuman, acho que há muito tempo. Mas eles reimprimiram uma vez ainda. Sei lá se reimprimiram, mas... Mano, eles estão cobrando R$50 por edição. Era o quê? Era 1, 2, 3, 4? Era 3, 4, 5 e 6. Bem específico. Eu perdi. Eu não sei onde tá. Junto com a minha coleção de NHK. NHK é bom, Bakuman, a gente... Eu gostei muito na época, mas acho que não, o Jamon não sabe o que tá falando, coitado. mas você tem que concordar comigo que Bakuman escreve as mulheres... Os dois, né, os caras do Death Note escrevem mulher com pé. Eles não sabem escrever personagem feminina. É, se tem uma coisa que me incomoda é isso. De verdade, a Kaia, por exemplo, de Bakuman, ela não é uma mulher protagonista. Ela simplesmente ela é muito missa. Ela é submissa, né? Entendeu? Submissa? Missa. Submissa. Ela é um pouco submissa, assim, a Kaia. Eu não gosto disso também. A namorada do outro, mano. Desiste dos sonhos pra virar. Pra ficar escrevendo negócio. Toma no cu, né, velho? Peraí, gente. Peraí. Olá a todos. Estamos aqui no Otaku A3. Olha aí, quem sabe um dia aí. Se você quer ver um Otaku A3, não deixe de comentar aí nos comentários. Não, sem Otaku A3, sou contra. Não, comentem sim, a gente quer saber se o público quer tá afim mesmo. Eu não quero saber. E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. Apresente esse episódio para o amiguinho seu fã da Nintendo e não deixe de nos avaliar no iTunes. Isso vai ajudar muito o nosso trabalho. E compartilhe onde você puder, no Facebook, no Twitter, para sua avó, por carta, para o seu cachorro, como for, por pombo-correio, será o chumaça. É isso e até o próximo episódio.